minha uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente, nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava de um dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, ai que desespero meu. Falei-lhe no burrico e a burra até correu. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. O segredo do botelho, de fazer o botelho, o segredo do botelho não tem muito segredo. Aquilo só é partir o osso da selão, pronto, o osso do porco, partir-lo, tem lá os sinais, tem lá o sítio para partir. E que é assim, as talhadinhas, o osso. E depois aquilo botas na sursa, em água, botas o alho, botas o loureiro, botas a cebola e ao sal. E depois está lá 7 ou 8 dias. 7 ou 8 dias ao menos tem de estar. Depois afuma-se, eu não me lembro de dizer, mas afuma-se. Quanto tempo é que demora a fumar? 15 dias, pelo menos 15 dias. Só com alumínio e às vezes também se apaga, não é? Mas eu preciso de uma fogueirinha para que ele seque bem. Com cascas. São os feijões secos. É feijão verde, não é? É feijão verde e depois colhe-se nas herbeiras, traz para casa, pica-se bem picadinho, tira-se os bicos, tira-se tudo e depois põe-se a secar ao sol e ficam os feijões secos. Quanto tempo é que demora a cozer o petelo com as cascas? Não demora muito tempo. Olha, demorou, foi o Manuel para a Mirandela e 2 horas, tem de ser 2 horas para cozer o petelo, bem cozer já as cascas. E depois come-se e pronto. Fica a gente bem aqui, graças a Deus. Sábado, domingo e segunda que venho de Moçambique. Cuscos, um produto de tradição ou de origem muçulmana. É um dos poucos resquícios que existem nesta zona dos muçulmanos. Quero-me explicar um bocadinho melhor essa parte. Isto já é de antigamente, não é? Eu aprendi com a minha mãe. E isto era a sobrevivência que eles tinham. Não havia arroz, nem havia massa. E isto substituía tudo isso. Dá muito trabalho. Passa por fases de farinha, deitar lá em água com o sal e depois passá-lo no crivo. Depois de passar do crivo, vai ainda ao assolo, em umas 2 horas, e depois vai cozido a vapor, depois torna outra vez à maceira, desfaz-se outra vez e é que vai para o sol. E está um dia ao sol, um sol pronto, quente, tem que ser quente, senão tem de estar 2 dias. Depois é que já está pronto para cozinhar. É um segredo que nós temos que guardar, não é? Para ter e que nós fazemos, que ninguém quer fazer. O botelo e as casulas têm um lugar e um tempo próprio para se degustar. Esta tradicional iguaria é bem o exemplo acabado do aproveitamento do porco por parte das gentes transmontanas na sua alimentação. Envolvido pela bexiga ou pelo bucho, o humilde recheio de ossinhos do espinhaço e das costelinhas, com alguma carne agarrada, torna-se responsável pelas suas formas ventrudas e caprichosas e pelo inigualável sabor. Ao porco junta-se então as cascas de feijão secas, a que se dá o nome de casulas, fazendo assim as delícias de quem provou e ficou fã do menu e também certamente daqueles que terão a oportunidade agora de saborear tal refeição no âmbito do festival ou fim de semana gastronómico do Botelo e das Casulas, que se realiza em Bragança nos dias 22, 23 e 24 de janeiro deste ano de 2016. Nós tendemos muitos nabos a cozer numa panela. Mais largas, outras mais curtas, umas de melhorar, outras de... está no lume e pinga, a filha da brigada está no lume e vai achada. Pedro Pinto Falder, pica-la tu gaita, deixa o panatulha, o vino na bodega. Tens a melhor moça que havia nesta terra, siga de um olho e manca de uma perna. Ai, Pedro, vai à morada da justiça, dila teu amo com o miúdo de ti. A filha da Lima está no lume e pinga, a filha da brigada está no lume e vai achada. Pedro Pinto Falder, pica-la tu gaita, deixa o panatulha, o vino na bodega. Melhor moça que havia nesta terra, siga do molho e manca de uma perna. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Onde vai a minha morena? Ela foi a buscar água. Debaixo da puente, cara na morena. Debaixo da puente, de la cadeira. Onde vai a minha morena? Ela foi a buscar água. Debaixo da puente, cara. Sérgio, há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes peças. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Feira do Queijo do Alentejo, queijo Serpa e todos os queijos do país e outros produtos de qualidade, gastronomia, música tradicional e muito mais em Serpa. Lázaro, sempre admirei uma coisa destas, sim. Pá. Olha-me só para este, onde nós viemos dar. José Bulle. Olha, é como nós. O Zé Bulle. E o outro não faz nada. E eu sou o José. Não, desculpe. Você é o que não faz não, nada. Eu sou o José. Põe lá a mãozinha assim. Tu és um bulle. Engraçadinho. Vais entrar, amigo. Aprende comigo que eu não durmo sempre numa roupeira. Como diz? Como isto é uma roupeira. Como diz? Isto aqui é uma roupeira. Você é pá. Entra, anda cá. Olha só, Carlinho, desculpa. Você não regula bem. Uma roupeira. Uma roupeira, sim, senhora. Ah, claro. Venha daí para você aprender o que não sabe. Dá licença. Anda cá, Lázaro. Entra. Com licença. Entra aqui. Tu aqui cabes. Eu não disse que isto era um produtor de queijo. Desculpa lá os disparates do meu sócio. Então não é que... Enfim, ignorantes. Tivemos um restaurante ao lado do jornal durante 30 anos. Mesmo assim, ligado como está às coisas da gastronomia de comer e não aprendo nada. Diz-me que isto é uma rouparia. A senhora, isto explica a este grande amigo o que é uma roupeira. Uma roupeira! Uma roupeira é onde se faz o queijo. E uma roupeira? Uma roupeira é que fabrica o queijo. Ora, toma e embrulha o queijo. Então aqui faz-se queijo. Não sei se conhecem. Carolino Salgado. Eu sou o Lázaro, nós temos uma televisão que é webnettvonline.com, tudo junto. E então vínhamos aqui para fazer um chame de um documentário, que eu é o realizador, eu sou... O que fala, não é, o locutor? Dá-me licença, sobre o queijo. Pode. Até porque lhe digo uma coisa, minha senhora, não se pode vir a sério sem falar do queijo. É ou não é? É verdade. O queijo é uma das artes artesanais ainda, exatamente. Não é? Felizmente. Graças a Deus. E tem de dar trabalho a muita gente. Tem que dar. E promove esta região. Exatamente. É extraordinário. E dá cabo da dieta aqui do meu apresentador de televisão. Carolino! Carolino Salgado. Não era suposto ser eu a fazer as perguntas que eu é que sou o locutor. Não fica bonito de falar em Carolino Salgado e falar em suporto. Não fica bem. Mas era suposto dizer-me assim. Suposto. Porquê que eu é que faço as perguntas? Então vá lá, faz lá. Posso começar? Atenção, vai. Minha senhora, este queijo não engorda, pois não? Olha, para uma pergunta dessas mais valia estar escalado. Minha senhora, deixa-me perguntar. Ele não sabe falar. Este queijo não engorda, pois não? Não, tem só 45 de gordura. Dê-me 10 quilos. Estás a ver? Tenho que comprar uma câmara maior, porque nesta deixas de caber. Ah! Ai, dê-lhe lá os 10 quilos. Então, venha aos queijinhos e vamos embora. Onde é que estão os queijinhos? Vamos lá. Deixa embrulhar. Queijo de Serpa. Um queijinho. Isto é uma obrigada. Isto, minha senhora, este queijo não é para durar, não é? É, pode ter o frio, aguenta perfeitamente. Isto aguenta 2 horas, ele não aguenta. Ai, 2 horas. Ah, eu é que não vou aguentar 2 horas sem tratar dele. Agora sim, cara. Oh, Carolino. Ele está lá do lado de trás da câmara. Oh, Carolino. Agora tive graça, não teve? É, né? Para além de teres graça, também tens o queijo. Ah, ainda vem aqui mais este. Fica para o caminho. Pronto, vamos andar. Só um bocadinho. Este é o mais. Portanto, este é o teu e este é o meu, hein? vamos embora. Foi um prazer muito grande. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo o seu trabalho aqui para a nossa antena. É TV online, televisão, todo junto. Como não tu não sabe dizer. Dizer. É, então vá, o senhor é que vai dizer. NetWebTVOnline.com, tudo junto. Não diga, ele baralha-se. TV online. NetWebTVOnline.com, tudo junto. Como tudo junto. Grande ação. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Eu sou o olhar do meu sonho, eu sou o que estão na minha vida. 1906, voltamos a ser com a primeira mandada, fazendo um estudante de Valdeço e Sul.

E aliás, é a primeira vez que estou em Serpa. Sim. Estou a gostar bastante. O que é que já provou? É melhor não dizer, porque já provei quase tudo, desde os licores às compotas, aos queijos amanteigados, que são os que eu mais gosto, já provei tudo. Ah, eu gosto muito de vir, sempre que há a Feira do Queijo em Serpa, eu não perco. Só se não for possível é que não venho, já há 6 anos. Vem pelos sabores, pelo convívio, por tudo? Por tudo, porque eu adoro o Alentejo. É bom, é bonito. Sim. E agora só tive tempo de comprar uns queijos e um bolo, ainda não tive mais oportunidade nenhuma. É a primeira vez que vem à Feira do Queijo? Não, eu sou aqui de Moura, venho aqui todos os anos. Ai, a lua vai-te deitar, se ele estiver acordado, dá-lhe um queijinho por mim, para ficar apaixonado. Está agradável. Costuma vir todos os anos? Sim, costumo vir todos os anos. O que é que mais gosta desta Feira do Queijo? Os sabores, o convívio? Tudo, tudo. Está tudo ótimo. Tu és o Zé que queijas, tu és o queijador. Tu és o queijadinho, tu és o meu amor. É, estou a achar interessante, é sempre importante na nossa região haver eventos desta natureza. É uma mais-valia, é uma montra para o pessoal daqui e para quem vem de fora. Creio que é muito importante para os comerciantes numa altura de crise. Como é visitante habitual? Sou visitante habitual, sou residente aqui perto, então venho com todos os anos, estou cá presente. O que é que mais gosta nesta feira? É um conjunto. Acho que as coisas complementam-se muito, quer a nível de produtos alimentares, quer a nível de música, também regional, convívio entre as pessoas, entre os amigos. É sempre, acaba por ser um reencontro de pessoas que cá vêm quase todos os anos. O que está a achar desta Feira do Queijo? Eu estou a achar interessante, é sempre bom haver estas feiras para pôr em público, para as pessoas conhecerem as qualidades que há e as tradições que há do Alentejo, não é? Principalmente de Serpa, que é uma terra muito conhecida pelo valor e pela sua confecção dos queijos. É visitante habitual ou é a primeira vez que vem? Acho que é a primeira vez que eu venho, sim. O que já viu, o que é que mais gosta? É o convívio, são os sabores? É tudo em si, acho que tudo está relacionado, não é? E o convívio também é bom, não é? Encontramos sempre pessoas conhecidas e pronto. E é ver a exposição em si também, com os nossos produtos regionais, também não só do queijo, como dos enchidos, como dos azeites e o mel. Que tudo é uma componente do nosso Alentejo, suponho eu, não é? Fica à vontade de vir para o ano? Claro que sim! O que está a achar desta Feira do Queijo? É agradável, é agradável. É a primeira vez que visita? É, sim, é a primeira vez. Vem de longe? Venho do Algarve de Lagos. O que é que mais gostou? São os sabores? Viemos cá pelo queijo, estamos a gostar. Já provou muitos? Já provei uma série deles, né? Teus joelhos, um eterno. negócio? Há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Feira do Queijo do Alentejo, queijo serpa e todos os queijos do país e outros produtos de qualidade, gastronomia, música tradicional e muito mais em Serpa. E agora é chegada a hora dos eventos. Vamos por esse país fora à procura de comida, a boa comida portuguesa. A Feira do Queijo do Alentejo, em Serpa, já tem data marcada, nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro, que é, como quem diz, o último fim de semana do mês 2 de 2016. Aí, todos os caminhos vão dar ao Parque de Feiras e Exposições e Salão Polivalente de Serpa. A mostra, as provas e as vendas de queijos de Serpa e de todo o Alentejo são como que cabeça de cartaz num evento que conta com diversos outros produtos, promove a gastronomia e abre também portas a muita animação nestes três dias de festa tipicamente alentejana. Forte, participada e como mostra do produto por excelência deste concelho, mas também de outros não menos qualificados e saborosos que se produzem em todo o Alentejo, aí está mais uma edição deste certame. Os seus objetivos são, evidentemente, promover o queijo como um produto emblemático da região, incentivar a melhoria da qualidade dos produtos regionais e dinamizar também o tecido empresarial local. Feira do Queijo do Alentejo em Serpa, que decorrerá então em 26, 27 e 28 de Fevereiro. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. E por falar em eventos, as gentes de Montalegre voltam então a surpreender com esta forma de promover os produtos locais e também um certame que já tem aceitação tanto no Luso Território como na vizinha Espanha, mesmo ali há alguns minutinhos. E curioso é dizer que este vídeo foi feito num peculiar berço de fumeiro. Trata-se da aldeia de Torém, que virou palco desta festa antecipada do fumeiro em Montalegre. É um vídeo então com muita animação e a criatividade é que já nos habituaram, aliás, agentes locais, porque têm orgulho na sua terra, no concelho e nos produtos que fazem desta feira, que de janeiro a janeiro se concretiza, com os saberes e os sabores de Montalegre. Que vivem então agentes de Torém e do concelho de Montalegre, que criam as porquinhas na origem deste produto de excelência, o fumeiro. Viva o certame de Montalegre! O fumeiro de Montalegre tem qualidade sem igual. É feito por gente alegre, a melhor de Portugal. O fumeiro de Montalegre tem qualidade sem igual. É feito por gente alegre, a melhor de Portugal. Venham cá, Montalegre, o fumeiro é tradição. Toda a gente quer comprar chouriço em salpicão. Chouriço em salpicão, feitos de carne caseira. Temos já o bom presunto e também a boa areia. We'll be right back. sabor. Prepara bem o fumeiro com carinho e muito amor. Venham cá a Monte Alegre, o fumeiro é tradição. Toda a gente quer comprar chouriço em salpicão. Chouriço em salpicão, feito de carne caseira. Queremos cá um bom presunto e também a roalheira. O povo de Monte Alegre é um povo de tradições. É uma vila tão bonita, orgulho de Barrosões. Venham cá a Monte Alegre, o fumeiro é tradição. Toda a gente quer comprar chouriço em salpicão. Chouriço em salpicão, feitos de carne caseira. Temos cá o bom presunto e também a boalheira. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho.